Profissionais da área da saúde iniciaram nesta quinta-feira a distribuição de preservativos em hotéis e pousadas de Foz do Iguaçu. O objetivo é alcançar os 180 meios de hospedagem da cidade, que oferecem 27 mil leitos. O coordenador técnico do Programa Municipal de DST AIDS, Vanderlei Furtado, explica que cada estabelecimento deve deixar os preservativos à disposição de seus hóspedes. Essa ação já era para ter acontecido no ano novo, né? Natal e ano novo. Aí teve alguns imprevistos e aí a gente deixou para fazer agora no carnaval. O motivo de você receber mais turistas, mais visitantes da cidade. Então o objetivo é esse, é colocar os preservativos nos hotéis para oferecer e assim a gente está fazendo uma ação mesmo de prevenção, né, contra a transmissão do vírus do HIV. Os profissionais também irão para a Avenida Duque de Caxias fazer a entrega dos materiais durante os 4 dias de folia do carnaval. Na avenida, eles irão orientar os foliões sobre os tipos de doenças sexualmente transmissíveis e os riscos delas, reforçando a necessidade do sexo com proteção. De acordo com Tayusca Bonadeu, coordenadora regional do programa, um alerta que vale para todos os sexos, principalmente as mulheres, que nos últimos anos têm sido as principais vítimas da AIDS. O que a gente percebe é assim, o número de mulheres infectadas pelo HIV hoje é quase igual ao número de homens, né? Então, no começo, lá na década de 90, início, né, 1991, por ali, a gente via assim, a cada 16 homens infectados tinha uma mulher. Hoje já é quase um para um. Né? E por que disso? As mulheres têm vergonha, ficam mesmo, né, pensando o que o homem vai pensar delas e acabam não usando o preservativo e a gente vê uma infecção muito... as mulheres estão se infectando muito mais hoje. Em entrevista à CBN Foz, o coordenador Vanderlei Furtado também lembrou que muitas vezes o diagnóstico das doenças é feito de forma tardia, o que acaba tornando as consequências ainda mais graves. É muito importante hoje você fazer o diagnóstico precoce, né? Tanto que já existe tratamento, você tem todo o apoio de uma equipe, né? Treinada e capacitada para atender as pessoas que são portadoras do vírus, tanto da HIV, da hepatite B, hepatite C. Então você recebe todo o apoio, é totalmente no sigilo, né? Então fazer o diagnóstico precoce ajuda bastante, né? Depois na evolução do tratamento, quando necessário. 70 mil preservativos foram disponibilizados para a distribuição. Na região de Foz do Iguaçu, há registro de 2.200 pessoas portadoras do vírus HIV. Maurício Freire, para a CBN Foz.